Suportar mais uma noite fria sem te ter. Vem me aquecer. É difícil esconder a dor da tua ausência. E quem me vê logo percebe. Outros lábios beijei, mas neles não senti o amor que eu deixei guardado só pra ti. Faz falta tua vida junto à minha. Me falta vontade de seguir nessa estrada. Traz de volta a metade que está faltando em mim. Faz falta tua vida junto à minha. Me falta vontade de seguir nessa estrada. Traz de volta a metade. Suportar mais uma noite fria sem te ter. Vem me aquecer. É difícil esconder a dor da tua ausência. E quem me vê logo percebe. Outros lábios beijei, mas neles não senti. O amor que eu deixei guardado só pra ti. Faz falta tua vida junto à minha. Me falta vontade de seguir nessa estrada. Traz de volta a metade que está faltando em mim. Faz falta tua vida junto à minha. Me falta vontade de seguir nessa estrada. A dor da tua ausência.